O tema da palestra de hoje, então, minha jornada terrena. Quando nós pensamos em jornada, não necessariamente tenha que ser um dia ou essa existência. Uma jornada pode ser desde o mínimo ao máximo. Uma jornada pode ser um momento difícil que cada um de nós superou ou vai superar. Uma jornada pode ser um momento de alegria que cada um de nós já viveu, vive e viverá. Uma jornada pode ser uma oportunidade. Uma jornada pode ser esta existência encarnatória. Uma jornada pode ser toda a nossa vida. E uma jornada pode ser infinita, a do universo. Ou seja, quando falamos de jornada, estamos falando do mínimo ao máximo. Agora, quando nós falamos minha jornada, e uso esse pronome na primeira pessoa, minha, individual, de cada um de nós, terrena, aqui na Terra. Então, começamos a restringir um pouco esta jornada. Não é a jornada dos outros, é a minha. Não é uma jornada no espaço, é terrena. Restringimos. E aí fazemos a nossa reflexão. Imaginemos, começando pela minha jornada individual de cada um de nós, quando anoitece ou quando amanhece, tanto faz. Porque quando amanhece, estamos despertos, prontos para fazer todas as coisas no momento de despertar. E à noite, quando vamos deitar, também temos a nossa jornada, que é quando o nosso corpo físico descansa e o nosso espírito sai, viaja para a sua jornada. E aí que muitas vezes, muitos de nós, quando volta dessa jornada noturna, parece que não descansou. Quantos de nós diz, meu Deus, essa noite eu dormi, parece que não dormi nada. Me acordei mais cansado ainda. Por onde é que nós andamos durante esse período que o nosso corpo estava descansando, dormindo, e o nosso espírito não, porque o nosso espírito nunca dorme? Por onde é que nós andamos? E aí, apoiado no Evangelho, Jesus nos diz por onde é que a gente anda. A gente anda aonde a gente gosta. Ou, às vezes, a gente nem gosta, mas a gente está ligado. Ligado com os fiozinhos do amor, da raiva, do ódio, do ressentimento, da mágoa, e assim por diante. Geralmente, quando a gente tem um desentendimento com alguém durante o dia, ai, de noite, é certo. Porque dormimos pensando naquela situação, naquele conflito. E aí, assim que o corpo adormece, o nosso espírito vai em busca. Porque o nosso espírito quer resolver aquela situação. Porque é um mal-estar horrível. E o nosso espírito sabe o que é bom. Sabe que estar em paz não tem nada que pague. Só que muitas vezes nós saímos em busca daquela pessoa, daquele espírito que também naquele momento deve estar repousando o seu corpo físico e o seu espírito também andando por aí. Nós nos encontramos e ao invés de fazer as pazes, brigamos mais ainda. E daí acordamos com aquela sensação terrível de cansaço. Ou saímos por aí para trabalhar, ou enfim, cada um de nós, como o próprio Jesus dizia, onde está teu coração, lá está teu tesouro. Ou seja, aquilo que o nosso coração estiver ligando, é para lá que nós vamos. Então essa é a nossa jornada noturna. Enquanto nós dormimos, Mas como a maioria de nós não tem muita consciência do que acontece nessa jornada noturna, vamos falar de quando nós estamos despertos, acordados. E aí nós iniciamos, pelo abrir dos nossos olhos, a maioria de nós aqui com o despertador tocando, que às vezes a gente tem vontade de jogar ele pela janela, quer ficar dormindo mais um pouquinho, e não lembra da grande graça que recebemos de poder estar despertando novamente, para a grande oportunidade desta nova jornada. Um novo dia, não mais um dia, um novo dia. Eu ouvi uma irmã religiosa que veio fazer uma palestra uns anos atrás para um grupo que eu participava, e ela disse que ela tinha aprendido a dizer, ela não dizia mais, meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Ela disse, eu aprendi a dizer, meu Deus, muito obrigado por esse novo dia. Porque mais um dia parece uma coisa enfadonha. Parece uma coisa que vai se repetir tudo aquilo que aconteceu antes. É mais um dia. Agora, quando é um novo dia, são as novas possibilidades, os novos desafios, os novos encontros, as novas alegrias. Tudo pode ser diferente nesse novo dia. Ao despertar, ao abrirmos os nossos olhos, acordamos para a vida material e para todos aqueles compromissos que nós temos muito bem dentro, guardados dentro de nós, e que nós acordamos lá no mundo espiritual para colocarmos em prática aqui. Então iniciamos a nossa jornada abrindo os nossos olhos e nós nos esquecemos de agradecer. Deus, obrigado por esse novo dia. E aí, levantamos. E as nossas pernas nos sustentam de pé. E caminhamos. E ouvimos. E falamos. E vimos. E cheiramos. E nos alimentamos. Esse encanto, essa natureza perfeita que é o nosso corpo físico, todo ele trabalhando em harmonia. E a gente nem se dá conta de tanta tarefa, de tanta coisa que nós temos para fazer nessa jornada, nesse dia. A gente nem se dá conta. Não se dá conta das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos animaizinhos. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente lembra. Quando as coisas não estão bem, a gente reclama, a gente se faz de vítima. Por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Quem sabe? Começa agradecendo. Tudo que vai, volta. É a lei. Ação, reação. Tudo que jogamos para o universo, volta para nós. Se nós jogarmos para o universo gratidão, vai voltar muita coisa boa para nós. Se nós jogarmos para o universo reclamação, resmungos, não tem como voltar coisa boa. Porque além de estarmos fazendo mal para nós, estamos fazendo mal para os outros. Porque ao invés de contribuir com um sentimento de amor, de gratidão, para que esse universo se mantenha equilibrado, harmonioso, nós contribuímos para que as energias que já não são boas, ainda nós colocamos mais alguma coisa lá. Estamos aqui na nossa jornada terrena de provas e expiações. Temos que ser valentes, corajosos, suportar e superar, porque todos nós temos as habilidades e competências necessárias para resolver todos os nossos problemas. Sem precisar carregar ninguém nas costas. Nós, individualmente. Saiu uma pesquisa, semana passada, acho que eu ouvi, uma pesquisa americana, que dizia que as pessoas andam muito estressadas porque andam com muitos compromissos, se envolvendo com muitas coisas dos outros. E as pessoas estão ficando esgotadas, estressadas por causa disso. E eu fiquei pensando, não devia ser. Porque se eu estou ajudando o outro e estou ajudando com amor, eu não deveria ficar estressado. Agora, se eu estou fazendo para parecer para os outros que eu sou bom, para parecer, enfim, para as aparências, aí realmente eu vou ficar muito estressado. Por obrigação, aí eu vou ficar muito estressado. Agora, se eu fizer com amor, não tem por que ficar estressado. Porque o amor não estressa. O amor engrandece. O amor constrói. O amor ama. Então, ninguém fica estressado amando. Muito pelo contrário. Quando nós amamos, nós ficamos carregados. As nossas baterias ficam super carregadas, energeticamente. E aí, temos energia para dar e para consumir muito. Então, que a minha jornada terrena, seja ela em que âmbito for, possa realmente começar com um muito obrigado, meu Deus, por esse fim de dia, e que durante todo esse dia, eu, cada um de nós, viveu todas as suas coisas e estamos aqui com um corpo perfeito. E vamos voltar para a nossa casa. Para a nossa casa. Quando muitos irmãos nossos não têm. E nós temos. E a gente nem lembra de agradecer. Os materialistas dizem, sim, mas se eu tenho a casa foi porque eu trabalhei, sofri, economizei e me construí ela. Só os materialistas podem pensar assim. Porque tudo que é material pode deixar de existir a qualquer momento. Inclusive a nossa casa. Porque a única coisa que realmente fica para nós é o nosso espírito. É aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia e aquilo que nós doamos. Então que a nossa jornada terrena seja sempre muito, muito boa. E que a gente não esqueça nunca de agradecer, agradecer e agradecer.